se aprendi, entendi, me compreendi que nossa história acabou. Dragão. Tudo acabou. Depois de tudo que você fez e me prometeu, mesmo assim não soube me dar valor e me perdeu. Agora eu vou pra luxuosa carroça da saudade. E me prometeu, mesmo assim não soube me dar valor.